Pedro André, um empate que sabe pouco nesta partida, ou como é que viu este jogo? Sim, boa tarde. Sim, efetivamente é mesmo isso. Acho que... acho que a melhor equipa em campo fomos nós, fomos a equipa que criámos mais oportunidades de gol, embora não traduzimos em eficácia essas oportunidades. E depois no final um lance onde tínhamos que ser mais agressivos, não é? Nomeadamente na zona do meio campo, não podíamos ter permitido que o adversário ficasse com bola e posteriormente porque lance... algum recuo da equipa, acho eu. Sim, é assim, houve alguns elementos que começaram a quebrar, porque isto, o campeonato é extenso, o facto de estarmos a jogar num relvado natural também não ajuda, porque não é o nosso habitat, digamos assim, a malta acusa um bocadinho mais o desgaste, digamos assim, não é? A bola não anda, não chega ao nosso pé como a gente quer, não é? Porque ainda por cima o relvado não está nas melhores condições, torna-se mais difícil, acaba por cansar mais os jogadores, não é? Mas na verdade acho que foi mesmo isso o que o Alvin disse, deixamos aqui dois pontos, não é? Num lance que tenho a certeza que o Bandeirinha marcou fora de jogo, a questão é que há um ou dois diretores do Torizense que vão pressioná-lo e ele muda a decisão dele e diz que está a assinalar o golo, mas não, ele está a marcar fora de jogo, com toda a certeza, até porque está fora de jogo. Mas o campeonato não acaba aqui, e nós não fizemos este jogo o jogo da nossa vida, não, temos muito mais jogos pela nossa frente, claro que sabíamos bem os três pontos aqui, e acho que era merecido, ainda assim, acho que era merecido, mas isto, o futebol, não há justiças, não é? E é assim, vamos continuar a lutar, vamos continuar com todas as armas, atrás de todos os pontos, em qualquer campo que a gente for, e no final faremos as contas do que será este final de temporada. Mais um Naval pela frente. Sim, um Naval, uma equipa à semelhança também. Vai jogar no relvado também? Não, lá é sintético. Lá já é sintético. Mas eu ia dizer à semelhança porque foi uma equipa que, juntamente com o Torizense, também se reforçou muito neste mercado de janeiro. Se calhar também não tem vindo a ter os resultados que queria, mas é sempre uma deslocação difícil, é sempre um campo complicado. E vamos lá com o mesmo espírito, com a máxima entrega de querer trazer os três pontos e continuar e recomeçar a senda das vitórias, que é isso que a gente pretende mais do que nunca agora. O Gás da Beira aproveitou também, te acertou em algumas posições, são mais-valias para já, para a equipa. Sim, é assim, nós não fomos muito interventivos no mercado, até porque planeámos a época logo desde o início com o número de jogadores que temos. É verdade que é sempre necessário haver aqui um ajuste ou outro, que tivemos, houve a entrada de um jogador. Se precisávamos de mais, se calhar precisávamos, entendemos que também a direção não tenha condições para a gente também poder ir ao mercado. Como eu disse já anteriormente, os jogadores que viessem tinha que ser para acrescentar valor, tinha que ser mais valias, não se conciliando esses dois pontos, para já continuamos com os que temos, a acreditar naqueles que temos e felizmente o próximo jogo já vamos recuperar outros que também estiveram de fora e será assim até ao final. Vamos ver se até ao final do mercado se ainda poderá entrar alguém ou não, mas como eu digo, tem que ser dentro deste espírito e dentro desta matéria que acabei de falar.